Começa agora o Quadrincast. Spartans! Why so serious? We call him Hellboy. Call me the Punisher. And kick ass. I am Hellboy. I'm Batman. Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral. Olá, nerds! Está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e eu tenho, sim, um pé atrás com um RG. Aqui é Vitor Azambuja e eu não sei a diferença entre um licórnio e um unicórnio. Aqui é o Luiz Garavello e se o Dalai Lama recomenda Tintim, você tem que ler. Eu sou Ricardo Sorvillo e o Oscar perdeu o respeito de vez. Aqui é Carlos Zé Marins e eu não sei a diferença entre o Dupont e o Dupont. Aqui é Pedro Bossa falando de Lisboa, onde estou exilado há 8 anos. Um dia eu retornarei. A gente estreia o selo quadrinho europeu do Quadrincast e dessa vez falamos, a gente não tinha como falar de outra coisa nessa semana em que estreou Tintim nos cinemas, né? Estreou aqui no Brasil, porque já em outras partes do mundo o filme já saiu já tem algum tempo. E falando de Tintim, nossa indicação da quinzena é justamente o site Tintim por Tintim. O Tintim por Tintim é um blog brasileiro, né? Especializado nas obras do RG, onde se encontram vários... É tintinófilos mesmo? Os fãs de Tintim são tintinófilos mesmo? É esse o nome? Cara, tintinófilos, tintinfilos, tintinéfitos, alguma coisa assim, cara. Caramba. Então, esse site é mantido por toda essa legião de fãs que o Tintim tem, né? E com muita informação bacana, a gente até pegou alguma informação dela pra gravar esse cast e tá aí a nossa recomendação. Outra recomendação também é do fórum Multiverso Bate-Bebê. Alguns dos podcasters aqui do Quadrincast até aparecem por lá de vez em quando. Eles estão fazendo um concurso que vai dar um álbum de quadrinhos nacionais à escolha do vencedor. Esse concurso está sendo patrocinado pela Comércio Livraria. E para participar, basta acessar o fórum, né, que é o mbbforum.com. E lá no tópico do concurso, né, vai estar lá no post aqui do nosso Quadrincast, e indicar algum álbum de quadrinhos nacionais. É importante dizer que você também tem que se registrar para poder postar lá no tópico do MBB. E para quem quiser comprar o álbum, aí vai o nosso jabá. Quem escutou esse Quadrincast, se interessou por Tintim e quer dar uma olhada nos álbuns dele, quer ler, quer conhecer um pouco mais, a Livraria da Travessa está fazendo uma promoção nos álbuns do Tintim. E se você clicar aí no bannerzinho da Livraria da Travessa que a gente tem na página aí do Quadrincast, você vai estar ajudando também o Quadrincast e fazendo uma excelente compra, porque Tintim vale muito a pena. Então, clique lá no banner e boas compras. É isso aí. Se você gosta do Quadrincast, clique no banner e doe para a Wikipedia. Nosso guia, né? Quase nosso guru. Se você ouviu alguma informação errada aqui no Quadrincast... Quadrincast, muito provavelmente a culpa é da Wikipedia. Fecharam a Wikipedia essa semana, a gente quase não pôde gravar mais podcasts. Agora a gente já tá fazendo um backup da Wikipedia. Precisamos de só mais uns 20 ou 30 anos, a gente termina e tá pronto. Vamos lá, a gente também foi mencionado nessa última semana em alguns podcasts, não só mencionados, como eu tive a honra de participar do Machina Cast número 24, que era justamente sobre fanfic. Aí a gente que tá no quadrinho começou fazendo fanfictions, né? Então me chamaram lá para participar. Então quem quiser, eu convido a todos que gostam do Quadrincast a irem lá, darem uma olhada no Machina Cast. Ficou muito bacana, super legal mesmo. Pessoal, super gente boa, o papo fluiu muito bem. Então deem uma olhada lá no Machina Cast número 24. O link vai estar aí no post também. Um outro que tem um nome sensacional. Eu ia falar isso aí, cara. Genial, que nome genial. Podcast Thundercast. Thunder com A. Eu ia dizer, é genial, mas o Thunder com A. O nome é genial, puta. Tem que bater palma pros caras, que é genial esse nome. Puta, parabéns. E eles fizeram um podcast sobre memes. Rapaz, a Civil e a Nikita vão adorar esse negócio, que as duas adoram memes. E eles fizeram um podcast sobre isso. Memes, tipos de carinha são. Memes, uns são bons e outros não. Memes, não seja um forever alone. Então quem quiser é só entrar lá no Thundercast 2 e dar uma olhada no podcast dele sobre memes. grande vencedor da primeira promoção do Quadrincast foi o Alexandre Fernandes. Aê! Mas, Alexandre, hein? Quem disse que se seguir o Quadrincast não levava nada, olha aí. Pois é, cara, o cara ganhou molinho, só por dar um RT e seguir o Quadrincast, ganhou um encadernado de Guerras Secretas, cara. Muito legal. A gente teve uma participação muito grande das pessoas, centenas de RTs, pô, muito legal a gente ter feito. E isso motivou a gente, olha aí, fiquem atentos, isso motivou a gente a fazer outras promoções, né, no futuro. Então continuem ligados no Quadrincast, que no futuro vão ter mais aí sorteios, mais coisa bacana vindo por aí. E parabéns ao Alexandre. É isso aí, é o Quadrincast descaradamente tentando comprar o amor dos ouvintes. E conseguindo. Pelo menos o Alexandre, eu acho. Pelo menos a gente tem um que acha que vai continuar seguindo a gente, eu acho. Já fizemos aqui o nosso jabá, as nossas indicações. Vamos partir então para leitura de e-mails, né? Agora no Quadrincast, leitura de e-mails. O e-mail que a gente separou aqui é o do Douglas Puglia. Ele é da Quadrinha, da Turma do Quiabo, nossos amigos, né? Ele disse que não, já tinha bastante tempo que tinha lido Guerras Secretas e não lembrava que a saga era uma puta putaria do caralho. É, ele achou que o roteiro fosse da Bruna Sufistinha e disse que se divertiu bastante. Inclusive, ele falou que o aniversário dele era dia 20 de janeiro e o nosso sorteio foi dia 22 de janeiro. Quem sabe ele daria essa sorte. Não foi dessa vez, Douglas, o Alexandre foi mais sortudo aí, mas, de qualquer forma, a gente agradece aí a tua participação e continue ligado que vão ter outras promoções. Que bom que não foi o Douglas que ganhou, porque ele ia dar quadrinho agora, né? Não ia poder ganhar. É, pois é, você mandou pra gente, nem sabia disso, mas eu não tava participando não, Douglas. E quem quiser, assim como o Douglas, enviar um e-mail pra gente, é só enviar um e-mail pra quadrincast@quadrim.com.br. Além disso, você também pode deixar seus comentários no site quadrincast.com.br ou quadrim.com.br, deixar os comentários lá sobre os podcasts que você ouvir. É, a gente teve alguns aí nesse Quadrincast 12, não foi isso? Isso aí, a gente teve um comentário aí do Daniel HDR, do Orgcast, abração pra eles, a gente conhece aí o pessoal também, e ele, opinião dele, né, ele falou que foi feito, que o plot de Guerras Secretas foi, ele disse que foi feito gravando uns comentários de uma criança de 9 anos, fazendo test drive com um protótipo dos bonecos, sabe aquela coisa, pega os bonequinhos e fica brincando. E olhando hoje, né, é de dar risada mesmo o roteiro como a gente fez, né? E assim, né, ele comenta também que comprando nas bancas na época, com 10 anos de idade, que foi empolgante, que ele sempre curtiu a arte do Mike Zeck. O Daniel pode ter certeza que a gente foi a mesma coisa. Elogiando o episódio, dando parabéns aí e desejando um feliz 2012 aí, tanto pra gente quanto pro pessoal do ArgCast. Um abração, valeu. Estamos aí, vamos falar mais de outras grandes sagas aí. O nosso sempre presente, o nosso colega, o nosso fã número 2, porque número 1 tem vários, né? Eu não acredito. João Norberto de novo. João Norberto. Batendo cartão, né? Não fala do João Norberto, porque ele foi o único que teve a decência de comentar no Quadrinquest lá. Foi o único que leu sobre o Quadrinquest? Não, eu também li quando tá revisando o texto. Eu não li até hoje. O que é esse negócio do Quadrincast? Cara, o Quadrincast, como você sabe, o Leandro não sabe. Tô brincando, eu li isso aí. O Quadrincast conta a história oculta por trás do encadernado do Guerra Secreta. Se você não leu ainda, volte lá e leia. Mas enfim, vamos aos comentários. O João Norberto ele diz que com certeza o nosso sacrifício no Quadrincast não será em vão. E quando ele estiver com o encadernado nas mãos, ele vai dedicar um instante de silêncio pelo que nós fizemos. João, obrigado pela tua consideração, mas não foi tu que ganhou, não adianta puxar o nosso saco. Não ganhou, era sorteio. No comentário que o João manda no post aí sobre Guerras Secretas, ele diz que concordou com algumas das nossas trollagens, sobre os acontecimentos que não faziam sentido com a realidade. E também que quando ele leu quando era criança, assim como nós, ele ignorou os absurdos. Tá, exceto o lance do Gavião, do Ben Grimm, do Garra Sonic e do Lagarto, que foi uma merda. Bater palminha não tem como, cara, né? Nem com 3 anos de idade aquilo ali funciona. Mas ele disse que faz a coleção dos bonequinhos até hoje. E eu confesso que eu senti uma certa inveja agora. Mas os que ele comprou na época acabaram tendo um trágico fim. Muito provavelmente ele começou a namorar, a namorada encheu o saco com os bonequinhos e ele teve que jogar fora os bonequinhos. João, não se renda. Não, João. Esse não é o caminho, João. Mas que pra ele, enfim, voltando, o melhor da saga foi a importância do Capitão e que a cena dos heróis escolhendo ele como líder foi muito legal pra um fã como ele. Ele disse que tá participando da promoção, tá torcendo e que daí vai poder reler toda a saga mais uma vez. João, não ganhou, João. Não insiste, não ganhou. É sorteio. No próximo 70. Bom, tivemos um comentário também do Aleguarita, né? Fazendo uma observação aqui que Crise nas Infinitas Terras é de 85 e não de 86, como eu falei. É, e então, só fazendo essa retificação aí. E aí ele coloca que o mês de lançamento da edição 1 de Crise é o mesmo da última edição de Guerras Secretas. Então, assim, vale o que a gente falou na época, entendeu? Vale o que a gente falou no Quadrincast e tal. Só essa pequena correção de data. Valeu aí, Alê, sempre ajudando, o pessoal sempre ajudando a gente quando a gente derrapa. E a gente teve também um comentário do Antônio Mochileiro Cia. Antônio Mochileiro, que disse que também sempre achou a Vespa uma inútil, mas que até que enfim, Guerras Secretas, ela fez alguma coisa de verdade. Tá se referindo à Vespa ter derrotado sozinha o Ultron. E todos os X-Men. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. E diz que não é de hoje que ele desconfiava que o Tocha Humana queimava o mato mesmo. A gente comprovou, né? De fato. É, o Tocha Humana queima, né? Isso é uma bichona! E aí eu vou discordar dele, porque ele diz que essa saga mais parece a revista Caras, que só tem pegação e romance. Eu discordo, eu acho que parece muito com Malhação. Na verdade parece mais é com Big Brother mesmo, como a gente falou aí no cast. Bom, de qualquer forma aí a gente agradece a todo mundo que retuitou. Esse foi um dos casts mais retuitados, que a gente teve mais repercussão aí na internet. A gente agradece a todo mundo, a gente sabe que o sorteio talvez tenha contribuído para isso, mas o legal é que teve muita gente que conheceu o Quadrincast por causa do sorteio, depois comentou com a gente que achou muito legal o cast e agora está acompanhando. Então, assim, conseguimos o nosso objetivo, que foi premiar os nossos ouvintes e também fazer mais gente ainda conhecer o cast. Agradecemos a todos vocês que ajudaram a divulgar. E agora vamos falar de quadrinho europeu, vamos falar de Tintim. Saúde. Hoje a gente inicia um selo no Quadrincast que é selo de quadrinhos europeus. E a gente não tinha como fazer essa estreia do selo sem falar do filme que está agora bombando. A gente vai falar no final desse podcast sobre o filme, a gente vai comentar o filme do Tintim, vamos dar a nossa opinião sobre ele, só que para dar subsídio até, para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar sobre os quadrinhos do Tintim, que na verdade são a grande obra do Hergé, e a gente trouxe o convidado aqui, expert em quadrinho europeu, que é o Pedro, fanzaço de Tintim, é isso, Pedro? Isso mesmo, estou até escrevendo um livro a respeito. Inclusive, juntei aqui todo o material para estar ao alcance da mão durante o podcast. São 35 livros sobre o Tintim, mais os álbuns nas várias versões, claro. Então, os ouvintes já sabem que a gente vai ter muita coisa para discutir aqui, conhecimento profundo. Eu já vou de cara dizendo que eu conheço quase nada de Tintim, muitíssimo pouco, não tem... vou estar aqui mais aprendendo com todos vocês do que realmente podendo contribuir. Vou ouvir muito mais do que falar, que é um desafio para mim, na verdade. Vamos começar falando então um pouco sobre a carreira do Hergé, né? Parece que ele começou bem cedo escrevendo sobre escotismo, não é isso? A coisa é, o Hergé começou no que seria hoje considerado tipo fanzine. Havia uma revista sobre escotismo, ele era escoteiro, digamos assim, consta quando ele era pequeno, ele era o tradicional moleque insuportável. Ninguém aguentava o garoto muito tempo, o cara detonava tudo, ficava fazendo zorra, então botaram ele nos escoteiros para ver se o cara se comportava, e realmente se influenciou ele a vida inteira, nos escoteiros católicos, vale dizer. E quando fizeram uma revista sobre o escotismo, ele, que já gostava muito de desenhar desde moleque e tal, começou a fazer histórias de um escoteiro heróico chamado Totor, que é um antepassado do Tintim. Aos 21 anos, ele criou o Tintim mesmo, né? Como a gente conhece. Quer dizer, não exatamente como a gente conhece, nos nomes mais populares hoje, mas a base toda do Tintim foi criada quando ele tinha 21 anos, né? Começou a publicar num suplemento juvenil, né? De um jornal. Eu não vou saber pronunciar aqui, porque eu não falo nada de francês, então... 1, 2, 3... 4, 5, 6... 7, 8, 9... 10... O suplemento infantil era o Le Petit Vingtième, se não me engano era publicado nas quartas-feiras, no jornal Vingtième Siècle, que era, deve ser dito, um jornal de inclinação ultracatólica, conservadora, era dirigido por um padre, o abade Norbert Vallès. Tinha uma linha muito direitista, muito conservadora, muito antissemita, na época não era politicamente incorreto, por assim dizer. Agora, o Hergé tinha feito escoteiros católicos e tal, então tinha uma inclinação muito católica e precisava trabalhar, né? O cara não era qualificado em nada, nunca se formou em universidade, então foi posto para trabalhar desde cedo lá, fazendo desenhos para artigos e tal. Na época não havia tantas fotos nos jornais quanto há hoje. Então desenhos cumpriam muitas funções do que se hoje usam fotos. Isso foi quando? 1929? Pouco antes. Diria, ele começou a trabalhar acho que 27, 28. Quando criaram o Petit Vingtième, eles queriam pôr uma história em quadrinhos lá, nos moldes que havia na época, na Europa, era mais uma história, como se vê hoje o Príncipe Valente, ilustração com texto embaixo, ainda não tinha balões, era uma coisa primitiva. E aí, nos primeiros números, ele estava desenhando uma história escrita por um redator esportivo do jornal, que era o título, quatro personagens só no título, Nenette, Poussette, Chonet, era uma porcaria. Até o Hergé viu quanto isso é mal, aí chegou lá pro Valeiro, pelo amor de Deus, me deixa fazer a minha própria história, que isso não vale nada. Justiça seja feita, o Valeiro topou. Só que sob condições. Olha, eu te deixo fazer uma história, mas você tem de fazer uma crítica àqueles comunistas imundos. Pedro, é bom você ter falado isso, porque eu li o primeiro álbum antes. Só pra contextualizar, eu li o primeiro álbum dele, né? E eu fiquei assim, meio que espantado com a forma como ele mostrava os comunistas. Assim, falei, caramba, como é que pode? É muito, muito parcial, né? Muito extremista, assim. Achei que ia ser até, de certa forma, preconceituoso. Eu falei, caramba, como o cara escreveu isso? É óbvio que ele escreveu isso lá em 1929, com um contexto completamente diferente, mas ainda assim eu fiquei espantado. Mas agora você explicando aí, eu consigo entender um pouco melhor de por que, que ele escreveu daquela forma, né? O Hergé, apesar de, no início, não fazer um trabalho particularmente bem cuidado, ele sempre fez alguma pesquisa para as suas obras. Quando ele teve de escrever esse álbum, essa história, né? Ela era serializada na taxa de 2 páginas por semana. Ele lhe indicaram um livro chamado Moscou Sem Véus, que tinha sido escrito por um antigo cônsul belga na Rússia, na época da Revolução e depois da Revolução, e que era um cara também ultraconservador e direitista, não é à toa que lhe indicaram o tal do livro. E tudo que ele pôs no álbum, o Hergé leu no livro. Algumas coisas até são verdade, tipo as eleições que os comunistas faziam assustar os votantes com armas de fogo. Outras nem tanto. Moscou era um brinco de limpa no tempo dos comunistas, por exemplo. Digamos assim, é aquela coisa. Se jogasse lixo no chão, você ia em cana, então... Então devia ficar, manter a cidade limpa, né? Se fosse em São Paulo, tava todo mundo preso. E tinha muita gente pra limpar o chão, acredite em mim. Mas esses estereótipos passaram. Agora, a história em si, sinceramente, não vale nada. Não, é uma a história é meio bobinha, mas assim, das poucas que eu li do Tintin, era uma das que ele começa como jornalista, né? É bom pra gente apresentar o Tintin, dizer que ele é um... Ele a princípio, um jornalista, né? Tá sempre acompanhado do Milu, né? É um Fox Terrier, né? Isso. Quando eu olhava as imagens do Tintin, eu achava que ele era uma coisa meio fantasiosa, que o cachorro devia conversar com ele, que ele falava com o cachorro e tal. E quando você lê um álbum, você percebe que não, que é bem, as histórias são bem realistas. O cachorro até fala, né? Na verdade, tem os pensamentos dele lá, mas não se comunica com o Tintin nem nada, né? Não, pelo menos não falando. Isso é uma coisa que eu achei interessante na relação entre os dois. O cachorro é inteligente, mas ele não consegue se comunicar com o Tintin, nem o Tintin consegue se comunicar com ele às vezes. Que o Milu tem uma inteligência própria e às vezes não faz o que o Tintin tá querendo que ele faça. Algumas vezes ele salva o Tintin. Já que nós estamos falando do Milu, o Milu ele não serve um pouco como o alívio sério dos álbuns, assim? Ele é o cara que faz meio que a crítica quando alguma situação ridícula está acontecendo ou alguma coisa estranha. O Milu geralmente ele serve como esse contraponto, né? Ele meio que tira um sarro assim dos personagens. Ele ironiza tudo o que está acontecendo. O Milu é o que os americanos chamariam de Genre Savvy, é o cara que sabe os chavões que estão acontecendo e comenta neles, enquanto os outros personagens simplesmente aceitam. Aparecem os Dupont vestidos como palhaços, ninguém liga, mas o Milu já sempre comenta. E essa história, o Tintin, ele é um jornalista, mas que nos poucos álbuns que eu li, ele nem aparenta estar muito correndo atrás de história e tal. Ele realmente tem uma característica mais de escoteiro mesmo, querendo resolver problemas, ajudar as pessoas e tal. Outra coisa também que eu percebo é que ele sabe brigar bem pra caramba, né? Os homens que eu tive, em qualquer briga que ele se mete, ele sai quase que muito bem. A menos que usem arma de fogo contra ele, ele tá muito bem. Ele consegue derrotar os vilões facilmente, né? E é interessante. Tintin porque é uma máquina de matar. É, a gente descobre isso, né? E ele tem uma resistência incrível, porque ele leva de pancada na cabeça e sobrevive. Ele tá sempre apanhando e não morre. E muita sorte, né, também. É interessante que ele tem pouca idade, né? Mesmo assim, ele bate em gente adulta sem... Parece que é na base da briga de rua mesmo, né? A força da juventude, né, filho? Pelo que se depreende de um comentário em um dos álbuns, o Tintin seria ensinado na velha arte do boxe francês, savate. Kickboxer francês, por assim dizer. Jean-Claude Van Damme sabe alguma coisa disso também. Aliás, é o ancestral do Tintin, porque ele também é baixinho, invocado e dá porrada em todo mundo. Neste domingo maior, tem Jean-Claude Van Damme em ação. Os franceses, os franco-belgas têm uma simpatia com esse tipo de personagem. Sim, o herói estereotipado do quadrinho franco-belga, assim, o quadrinho americano é o super-herói com a cueca fora da calça. Enquanto o herói estereotipado do quadrinho franco-belga é o cara que não tem superpoder nenhum, também não parece ter nenhuma profissão, diga-se de passagem, ele anda pelo mundo procurando dor de cabeça, mas que é capaz de brigar e atirar e dirigir qualquer tipo de veículo. É, por acaso, é o que se usa hoje nos heróis de videogame. Se você for ver jogos tipo Uncharted, Just Cause, Far Cry, os personagens são todos assim, sabe? Eles não têm profissão, só sabem andar por aí, mas conseguem brigar com qualquer um, atirar e conduzir todo tipo de veículo. Parece que o Erge, às vezes, também, eu não sei se devido à pouca idade, né, porque ele era bem jovem e tudo, ele acabava, e como eu falei antes, por causa do contexto da época, ele acabava também se metendo em algumas polêmicas que eu acho que ele mesmo não iria querer, né, no futuro, mas quando um pouco mais maduro. Quando ele escreveu, por exemplo, o Tintin no Congo, em que ele fez algumas referências, assim, estereotipadas aos negros, né, africanos, e tem, inclusive, tem, eu não li esse álbum, mas pesquisando, eu vi que tem um momento que o Tintin vai ensinar os negros, ele, deixa eu agora mostrar pra vocês algo que a sua mãe Bélgica... Isso foi a segunda ordem que o Abade Valejo deu a ele. Depois de ter feito o álbum anticomunista, eu tinha de fazer um álbum pró-colonialista. Inclusive, a meio do álbum, quem leu lembra, aparece um missionário católico que, digamos assim, é a figura perfeita. Ajudou Tintim, é uma espécie de mentor para ele enquanto ele está por lá. Embora não que Tintim precise de mentor, porque ele é um super-homem, não é? Mas, enfim, é só por determinação do Valeso. O Hergé queria, na segunda aventura, mandar o Tintim para a América, porque... Como todos os jovens daquele tempo, ele adorava histórias de cowboys e faroeste e tal, já havia faroeste no cinema, etc. O Abade Valese impôs, só no terceiro álbum que ele conseguiu finalmente mandar o Tintim para a América. Quanto às acusações de racismo, a forma com que os negros são representados ali não é diferente do que eram nos quadrinhos da época. Pô. Assim, indo para uma comparação, você pega as tiras do Mickey, que eram publicadas exatamente no mesmo período, 1929-1930, a primeira história das tiras do Mickey, escrita por Mr. Walt Disney himself, mostra negros estereotipados canibais, pelo menos a gente pensava os canibais, de forma ainda pior do que o Hergé fazia. Só que há uma diferença. Que o Tintim no Congo é a única história em quadrinhos de 1930 que é republicada regularmente hoje em dia. É a única que você pode ir na livraria da esquina e comprar por um preço baixo. A coleção do Mickey daquela época custa $50. Eu acho que é aí que o Tintim sai perdendo nessas comparações, porque toda obra que você lê, você tem que contextualizar, você tem que tentar ler como se você tivesse na época em que ela foi escrita. Claro que você vai fazer isso de uma maneira crítica. Só que o Tintim, ele tem um número, assim como os personagens europeus, no geral, ele tem um número limitado de histórias. Aquelas histórias da época é o que as pessoas conhecem o Tintim até hoje, como Pedro falou, que são republicados até hoje. Enquanto que o Mickey, o Donald e todos os outros personagens, até o próprio Superman, o Batman, tem milhões de histórias. Então eles já deixaram esse passado antiquado pra trás. E o Tintin, esse passado é parte do patrimônio dele até hoje. O quadrinho europeu, ele é personalizado. Ele é de autor. O autor faz um número limitado de histórias. Nem todos eles são fazem um por ano ou um a cada X anos. Sim, o álbum europeu médio é feito a cerca de um por ano, mas no caso do Tintin, o Hergé, depois que ficou milionário, começou a trabalhar muito menos, e a gente consegue perceber muito bem por quê. Ainda mais se vocês viram fotos da segunda mulher dele, digamos assim. Tava ocupado com outras coisas, né? Vou escrever Tintin porcaria nenhuma. os últimos álbuns teve, sei lá, espaço de 5 anos entre um e outro, coisas assim, às vezes 10 anos. Ainda dentro desse álbum, né, Tintin no Congo, teve também uma polêmica que hoje em dia seria impensável, né, que é aquela, quando ele fala sobre caçadas na África, o que, sinceramente, quando eu era criança, não era uma coisa que horrorizasse tanto assim as pessoas quanto hoje em dia horrorizam, né? Até que a gente pode abrir para discussão, eu acho que até horrorizam com razão, mas o fato é que era uma coisa que fazia parte da cultura. Se quando eu era criança, sei lá, nos anos 80, era assim, imagino lá em 1930, né? Devia ser muito mais comum você falar de caçadas e tal. Na época era razoavelmente normal, e muitas das matanças de animais são contadas de uma forma humorística. Aquilo não são animais de verdade que estão sendo mortos. Claro, na arte da segunda versão do Tintin no Congo, extremamente apurada, realmente atinge um pouco as pessoas. Mas peraí, por que ele está matando tanto bicho? O que os bichos fizeram para ele? Mas quando você vê, né, a versão original em preto e branco e tal, aqueles animais ultra caricaturados, também não é tanto assim. Além de sequências do tipo quando ele explode um rinoceronte com a dinamite, são absurdas, né? Atira no rinoceronte, as balas não funcionam, não tem problema. Osama Bin Tintin vai explodi-lo com dinamite. Um rinoceronte sendo explodido por dinamite nos anos 30. Sensacional. Esse álbum Tintin no Congo, ele teve mais de uma revisão. Ele não teve uma recentemente para deixar ele mais politicamente correto, que foi bem polêmica. Uma coleção que foi relançada. O que aconteceu foi o seguinte: ele foi publicado originalmente em 1930. Depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi revisado. junto com todos os álbuns em preto e branco, menos o Tintin no País Soviético, que tem uma história muito complicada. Ele foi revisado para edição colorida, redesenhado quase todo, e saiu assim, na versão que é a que nós conhecemos da Record, por exemplo. Mais tarde, a edição inglesa pediu, e o Hergé atendeu, substituir a página em que o rinoceronte explode por uma outra menos, digamos assim, menos polêmica. E essa versão, não sei se é que a Companhia das Letras está usando, eu nunca vi o álbum da Companhia das Letras, mas é usada, por exemplo, nos países nórdicos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos o álbum nunca foi publicado. E esse é o limite de revisões do álbum até hoje. O que houve uma confusão na Inglaterra foi que o álbum foi reeditado na sua versão colorida, e embora tivesse um aviso enorme numa faixa, amarrando a capa, para as pessoas não abrirem sem ler, dizendo que esse é um álbum da época dele, cheio de preconceitos, não sei o que, leiam por sua conta e risco, teve um advogado inglês do Abaca que arranjou uma polêmica por conta disso. Mas a versão é a mesma, só com aquela página modificada, que saiu em 46 e que nós tínhamos lido na edição da Record. É, volta e meia aparece alguém fazendo polêmica. Advogado sempre querendo arrumar problema, né? eu não vou me manifestar. A gente comentou sobre dois personagens já falando, né, e não se aprofundou muito deles. Vamos só falar um pouco, porque eles estão praticamente todos os álbuns, aparecem muito, né? O Dupont e o Dupont. O que deu nele? É melhor eu ir investigar. Acho bom investigarmos isso. É, exatamente isso. É melhor irmos investigar. Como se dá para a pronúncia assim mesmo, Dupont e Dupont? Como é que você consegue fazer a diferenciação? Não, é Dupont e Dupont. Eles falam absolutamente iguais em francês, é de propósito. O francês não pronuncia a última consoante. As curiosidades sobre eles são as seguintes. O pai do Hergé, ele era irmão gêmeo. Tinha um irmão gêmeo idêntico, que era o tio do Hergé. E eles, como os Dupont, tinham o hábito de se vestir do mesmo jeito. Quando o pai do Hergé comprava tipo uma bengala nova, o irmão do Hergé não descansava até comprar uma igual. E quando saiu na rua, os dois saíam vestidos iguais. Então você pode imaginar qual foi a inspiração. Outra inspiração que ele tem é de uma foto, que foi divulgada em alguns livros sobre Tintin, uma foto de uma operação policial na Bélgica que mostra dois policiais vestidos com terno e chapéu coco, usando bengala. Inclusive, um dos policiais estava carregando estava segurando um suspeito, então o outro estava carregando as duas bengalas, a dele e a do colega policial. Os dois policiais eram iguaizinhos, só que eles não eram parentes. Assim como Dupont e Dupont, teoricamente, não são parentes, porque esses são os sobrenomes deles. Então eles são de famílias diferentes. E é daí que surgiram esses caras. Eu tava fazendo uma pesquisada em como eles são chamados em alguns outros lugares, né? A versão que eu li em inglês chama, um é Thompson e o outro Thompson. Praticamente também para a mesma coisa, né? E em espanhol é Hernández e Fernández, né? Para manter a mesma sonoridade. Em espanhol ainda diferenciou, então. Porque em inglês é a mesma pronúncia, né? Thompson, Thompson. E eles têm primeiro nome, Pedro? Só sobrenome. Tal como Tintin, nunca foi divulgado o primeiro nome deles. E eles são muito enrolados, né? Os caras conseguem... Acho que isso também era uma característica da época, né? Tem alguns personagens que são sempre assim meio que... Não sei se é muito bem o alívio cômico, é aquela coisa meio de estar toda hora atrapalhado, de estar toda hora... Sim, eles eram o alívio cômico mesmo e são inspirados nas comédias de cinema mudo daquele tempo. Principalmente as da Keystone. É, eu ia fazer esse comentário, eles têm um humor físico, né, como o do Gordo e o Magro, por exemplo. Exatamente, e era eles muito comum. Eles têm um humor bem físico, eles estão sempre se batendo e um batendo no outro. Sim, você pega os antigos filmes do Charles Chaplin, são esses filmes, os filmes dessa época que você ainda encontram com alguma facilidade, e acontece muito, Carlitos se mete num problema qualquer e lá vem o policial atrás dele e os policiais se embolam todos. Isso era uma coisa muito comum no cinema mudo da época, que o Hergé adotou, e Dupont e Dupont são os personagens que ele usa com essa finalidade. Em 1949, 1934, o Hergé conhece um artista chinês, né? O Shen Chongcheng, alguma coisa assim. É, eu não vou nem tentar repetir com a pronúncia assim, mas é. E ele influencia o Hergé a tornar um pouco as aventuras um pouco mais realistas, né? É, a ter uma maior pesquisa sobre os locais que ele apresenta nas histórias. E aí vem o álbum A Lotus Azul, né? Que justamente já está começando essa parceria entre os dois, né? Ele tentando. É, você tem alguma característica especial esse álbum? Você consegue perceber que tem ali um... Eu não cheguei a ler, por isso eu perguntando. Antes, um pouco do background. O Hergé tinha começado Charutos do Faraó, onde apareceram pela primeira vez os Dupont. E aí, ele havia anunciado que era uma grande viagem pela Ásia, que ele ia primeiro ao Oriente Médio, depois à Índia, que ele fazendo Charutos do Faraó, e depois ao Extremo Oriente, na China. E nessa altura, um outro padre, que agora esqueci o nome, escreve para ele dizendo: olha, eu tenho muitos alunos chineses, gostaria que você desse uma versão da China que eles não se sentissem sob efeito de preconceito. Aí o Hergé: olha, tudo bem, só que eu não conheço a China, era interessante que me dessem fonte. Aí esse padre manda esse garoto, o Chang, que era estudante de arte, para casa do Hergé, eles se encontram, conversam durante muito tempo, e o Chang, como era aluno de arte, conhecedor de arte, ensina muitas técnicas para o Hergé também. O desenho dele se refina fantasticamente durante o álbum. A gente não se apercebe disso, por quê? Porque os álbuns anteriores, menos Tintin no País dos Soviéticos, foram todos redesenhados depois. Mas se você comparar a versão em preto e branco, há um salto de qualidade nas primeiras páginas do Lotus Azul que nem se compara. Eu percebi isso claramente porque eu li, como eu falei, Na Terra dos Soviéticos, e depois, quando eu fui ler o álbum seguinte, né, eu notei, caramba, nem parece que os desenhos são feitos pela mesma pessoa e tal, porque realmente o salto de qualidade é impressionante. Só que aí eu já li provavelmente os álbuns redesenhados, né? É, só para complementar a informação aí do que o Pedro não lembrava, o nome do padre é padre, não sei se é Gosset. Que foi quem introduziu o Chang para o Hergé. Uma coisa que eu acho interessante também é que os primeiros álbuns, pelo que eu soube, ele estava fazendo um trabalho ainda sem muita pretensão. Não era a ideia dele de que Tintin fosse se tornar o que acabou se tornando. Eu acho que isso tem muito a ver também com a qualidade do trabalho que ele tinha no início. E é uma coisa que eu soube também é que ele surpreendeu, por exemplo, quando teve o lançamento do primeiro álbum, que eles fizeram uma encenação em que eles fizeram com que um ator vestido de Tintin voltasse, como se estivesse voltando da União Soviética para a Bélgica. Milhares de pessoas foram recebê-lo. Exatamente. Foi um, digamos assim, um golpe publicitário da época, que inclusive aparece no último quadrinho do álbum. E o Hergé não estava dando nada por isso. Na altura foram ele, o Abade Valesa, a Germaine, que era a namorada dele, depois virou a primeira esposa, e um garoto que eles tinham contratado junto com o cachorro. Tinham anunciado isso no Petit Vingtième, os álbuns ainda não tinham sido feitos, né? Tava o Hergé naquela, não vai ter ninguém. Tá, mesmo que não tenha ninguém, pelo menos fazemos alguma coisa, tiramos umas fotos para divulgação, chegamos lá, tá uma multidão. Meu Deus do céu, que isso? Mas ainda assim, o Hergé, durante muito e muito tempo, ele considerava o trabalho dele de quadrinhos de segunda linha. Ele trabalhava com publicidade, depois dos primeiros anos, quando já estava habituado ao Tintin, ele começou a trabalhar muito com publicidade, ilustração. Depois, mais tarde, muitos anos depois, quando já era rico e tal, tentou fazer artes plásticas, fazer o possível para fazer alguma outra coisa além de quadrinhos, mas tem de lembrar, claro, que a visão que se tinha de quadrinhos na época em que ele era pequeno era muito pior do que se tem até hoje, né? Só no final da vida dele que começou a ser reconhecido como arte, lá na Bélgica. A gente tem, na verdade, pelo menos aqui no Brasil, somente nos há pouco tempo que quadrinho está sendo reconhecido como arte, né? Sempre foi mesmo uma coisa meio subliteratura em alguns momentos, né? Considerado por muita gente. Então, não é de se estranhar que no início o próprio Hergé tenha visto o trabalho dele dessa forma, né? Pois é, acontece com muitos autores de quadrinhos, principalmente da época. E ok, na França e na Bélgica já é muito reconhecido como arte, mas no resto do mundo essa batalha ainda está sendo travada, hein? Não pensem que isso já é uma coisa garantida. Até no Japão, maior indústria de quadrinhos do mundo e tal, pessoal das artes anda atravessado para quadrinhos. Você vê os consulados, embaixadas japonesas pelo mundo, eles promovem arte clássica japonesa e tal, mas se apresenta um projeto de alguma coisa de anime e mangá pra eles, por norma eles recusam. E aí a gente chega à época da Segunda Guerra, e aí eu acho que o Hergé foi alvo de um preconceito meio que injustificado. Ele continuou publicando as histórias do Tintin num jornal belga, que na verdade tinha sido fechado pelos nazistas, na verdade tomado, né, pelos nazistas e tal, tomaram posse do jornal. A história é um pouco complicada. No que estourou a Segunda Guerra, o Petit Ventime foi fechado e os nazistas mantiveram apenas um ou dois órgãos de imprensa sob controle de gente apontada por eles. Tipo, eles pegaram o Le Soir, que era o maior jornal de língua francesa da Bélgica, correram com o comitê editorial e botaram gente que ia de acordo com as ideias deles, que incluía muitos dos amigos ultraconservadores, católicos, etc., do próprio Hergé, que obviamente chegaram para ele: não, vem cá para o Le Soir, a gente deixa você fazer um suplemento semanal, que nem o Petit Ventime. E já, ok, tá bem, eu tenho de ganhar a vida também, né? Naquela altura as vendas de álbum eram baixas. E aí ele foi trabalhar no Le Soir. O problema é o primeiro álbum que ele publicou no Le Soir foi o Caranguejo das Tenazes de Ouro. Não por acaso a introdução do Capitão Haddock. Mas mais sobre isso depois. Só que, quando estava no meio desse álbum, começou a faltar papel. Não havia muito papel na Europa ocupada, né? Não. Tinham de se reciclar muita coisa e a quantidade de papel não dava para se fazer jornais de tiragem de centenas de milhares de exemplares com montanhas de páginas. Então, eles, com o suplemento juvenil, transformaram o Tintin numa tirinha que era publicada diariamente na primeira página do Le Soir. Então, ficava aquela coisa meio chata que aparecia, digamos, no Le Soir, aquela manchete: fantástica vitória das forças alemãs na União Soviética, e embaixo a tirinha do Hergé. O Hergé nunca foi pró-nazista. No álbum que ele fez antes da guerra, O Cetro de Otokar, se vocês relerem, mostra uma tentativa de golpe de Estado de um grupo fascista na Cildávia, que é comandada por um sujeito chamado Mustler, que é uma amálgama de Mussolini com Hitler. Digamos assim. E o país que está promovendo isso, ele usa armamento alemão e soldados com uniformes alemães e aviões alemães. Assim, é mais óbvio que isso, impossível. Como é que eu falo? Havia uma coisa engraçada, que naquela altura o Tintin no país soviético estava fora de linha. O Tintin no país soviético só teve uma tiragem. Os outros álbuns em preto e branco tiveram múltiplas tiragens, mas isso só teve uma por razões técnicas que eu poderia explicar, mas eu ficaria um bom tempo aqui explicando. De qualquer modo, o que aconteceu? Durante a guerra, uma organização alemã chegou para ele e: olha, nós estamos dispostos a republicar o seu álbum Tintin no país soviético, que está fora de linha há 10 anos, para usar como propaganda anticomunista. Aí o Hergé olhou: olha, muito obrigado, mas eu não estou interessado. Se eu tivesse topado essa, aí tinham fuzilado ele no fim da guerra. Pode acreditar em mim. E o engraçado é que eu digo que foi injusto isso, porque justamente os três álbuns que hoje são base pro filme que está sendo lançado aí do Spielberg, são justamente três álbuns lançados durante esse período. Não foi o que tem a estreia do Capitão Haddock. Do Haddock, o Caranguejo das Tenazes de Ouro. O Segredo do Homem e o Tesouro de Rakan Terrível. O que acontece? Durante a guerra, por razões mais do que compreensíveis, o Hergé fez o possível para tornar a sua obra apolítica. A exceção é a Estrela Misteriosa, mas sinceramente esse álbum merece um podcast por si só. E por isso que eu pegou o Capitão Haddock, que era um personagem que ia ser um personagem de um álbum só, como foi o Shang, e usou recorrentemente. Ele não podia tratar de política e tinham algumas limitações. Ele criou um elenco de apoio para tornar as histórias mais interessantes com as limitações que ele tinha. E vocês vão perceber que o último álbum que ele fez naquela altura, que era As Sete Bolas de Cristal, ele é o álbum do Tintin que tem mais mulheres, porque também ele estava livre da censura que proibia de mostrar mulheres nas histórias. Também mais sobre isso adiante. Só que esses álbuns, obviamente, acabaram se tornando muito populares exatamente porque eles não tinham nenhum caráter político, nem nenhum caráter, digamos assim, que o limitasse em um tempo específico, em uma região específica. Então se tornaram um grande sucesso. O Díptico do Segredo do Licórnio, O Tesouro de Racão Terrível são os álbuns mais vendidos do Tintin no mundo. Aí tá a explicação de por que o Spielberg pegou esses álbuns para fazer a história, né? É, mas a gente falou da estreia do Capitão Haddock, que viria a ser o companheiro de aventuras do Tintin, né? Vamos falar um pouco mais dele, né? Ele é um marinheiro que no Caranguejo das Tenazes de Ouro estava lá, era o capitão de um navio que estava sendo até enganado pela própria tripulação, não é isso? Ele tem aquele... É um bêbado. Ele era enganado de uma maneira muito complexa, ele era mantido bêbado pela tripulação. Você tem que prometer que não vai mais beber. Capitão, por favor, pense na sua reputação, pense na sua mãe. O que ela diria se ouvisse desse jeito? Minha mãe? Oh, minha mãe! O que está acontecendo? Hora de ir, Milu. Exatamente, ele era mantido bêbado, fechado na cabine, enquanto a tripulação fazia tráfico de ópio. Com o famoso capanga, né, dos vilões, o Alan Thompson. Alan Thompson, muito recorrente. E o que que acontece? O Capitão Haddock era para ser um personagem com uma aparição e com uma única característica distintiva, que é ele bebia. Vou te dizer que, se forem ver a história do Tintin, todos os personagens se embebedam em um determinado momento. Aquilo era tudo pinguço. O Milu, inclusive. Milu era dos piores, depois do Haddock era o que bebia mais. Não, o legal do Haddock é que 90% da preocupação dele é achar bebida, né? Ele só embarca nas aventuras se ele tiver uma garrafa de rum ou de uísque junto com ele. O Caranguejo Tenaz de Ouro ele até mostrava como um personagem um pouco antipático. Quando ele bebe, ele se torna violento. Ele quase mata o Tintin um punhado de vezes. O Tintin tem um pesadelo com ele atacando ele e tudo. E quebra pois tudo. É. O Segredo do Licórnio também, o Tintin bate na porta dele, ele tá com uma espada na mão. Perante. Ah, mas aí ele não tá bêbado. Tá só viajando. O que aconteceu? A personalidade do Capitão Haddock só se desenvolveu quando o Hergé, durante a guerra, encontrou o Edgar P. Jacobs, que se tornou o primeiro assistente dele. O Jacobs, que depois criou a sua série de quadrinhos própria, Blake Mortimer, que não é publicada no Brasil, vocês não conhecem, estão perdendo. Estão perdendo. Eu conheço os álbuns da Mary Berica, publicado em Portugal. E é bem bacana. São desenho animado na HBO. São dois cientistas, não? Eu sei que um tem uma barba. Não. O Mortimer. Um é tipo o pai do Johnny Quest. É o cientista. O outro, que é o Francis Blake. Ele é da inteligência militar. O Jacobs era cantor de ópera e perdeu o emprego dele quando deu a guerra. Só que como ele também era um desenhista absolutamente brilhante, eu vi fotos dos cadernos escolares do cara e, pelo amor de Deus, o homem era Deus. Entende? Começou a fazer histórias em quadrinhos. Ele desenhou o final do Flash Gordon na revista belga Bravo. O Flash Gordon estava sendo publicado na Bélgica, quando deu a ocupação alemã, eles proibiram a importação. Então, o Jacobs foi chamado para terminar a história. Depois criou suas próprias séries e tal. Mas ele foi posto para trabalhar como assistente do Hergé, e ele tinha uma personalidade muito distintiva. Ele era um cara completamente expansivo e... quando contava uma história, ele pulava e gritava. A personalidade do Haddock começou a ser inspirada na do próprio Jacobs. Por exemplo, o flashback do Segredo do Licórnio, que é a cena que basicamente colocou o Capitão Haddock na história, por assim dizer, é uma coisa que foi tirada da personalidade do Jacobs. começa a contar a história e começa a se empolgar e gesticular. Tá? Exatamente, destrói a casa inteira. E esse álbum, ele tem uma continuação direta, né, que é o Tesouro de Rackham. Havia um personagem com esse nome, que era Rackham, Red Rackham. Uma coisa que é interessante é que o Capitão Haddock, ele é justamente conhecido por ser beberrão, mas ele é o líder, é o responsável de uma organização de não-alcoólicos, não é? Ele entra na organização no final do Caranguejo das Tenazes de Ouro. E continua sendo presidente da organização e bebendo horrores. Eu me lembro que tem um episódio que ele fala assim: não, eu não bebo nada, pode deixar, eu só vou beber um pouquinho de água mineral. Ele botou um pouco de água mineral no copo. Aí só pra te acompanhar, você pode colocar um pouquinho da bebida alcoólica aqui. Ele enche até cair o copo da bebida alcoólica. Ainda falando sobre o tesouro do Red, eu não vou conseguir pronunciar o Red Hackham. Ele tem a apresentação de um outro personagem que também é recorrente nas aventuras do Tintin, né? Professor Girassol, como traduziram aqui no Brasil, né? Professor, está tudo bem com o senhor? Não, eu prometo, nenhuma gota. Professor, com licença. Oh, um buraco? As traças estão terríveis este ano. Exato, exato. É Tournesol, é tradução literal. Isso é engraçado porque quando eu tava lendo, como eu falei, eu li em inglês e eu vi que o nome do cara era Cálculos. E eu já tava pensando, pô, por que será que chamaram no Brasil Cálculos de Girassol? Aí eu fui ver que, na verdade, no original, né, em franco-belga, era, na verdade, Tournesol. Na verdade, o inglês é que traduziu um nome que nada tinha a ver, né? O inglês troca o nome de todo mundo, não estranho. Você não trocou do Tintin porque não podia, né? Mas não ligue pra isso. A versão em português é mais bem traduzida, que vale dizer, aliás, uma coisa. A primeira língua para a qual Tintin foi traduzido foi o português. Na Bélgica se falam duas línguas, francês e flamengo, e a tradução em português veio antes da tradução em flamengo, que é absolutamente fascinante. Ele começou a ser publicado 2-3 anos depois da publicação original em Portugal, no semanário O Papagaio, do editor Adolfo Simões Miller. A primeira história foi Tintin, escrevia Tim-Tim na América. E isso realmente é impressionante porque o Tintin foi traduzido para mais de 50 línguas diferentes, né? Então, o português ter sido a primeira realmente é um feito. Tintin tem, foi, não sei exatamente quanto, mas eu sei que são mais de 50, né? Deve estar próximo dos 100 idiomas a essa altura. Há muitas edições que, na verdade, são feitas pela própria Casterman como edições promocionais, tipo nas línguas regionais francesas, Picardio, essas línguas estranhas que se falam no interior da França. Se falam ou não? Se falavam, digamos assim. Hoje há 4 pessoas que falam. Mas eles promovem isso. Agora, o Tintin é um grande sucesso de exportação. É uma das raras histórias em quadrinhos ocidentais que vende no Japão, por exemplo. E vende para aí 1 milhão de exemplares por ano na China, que é absolutamente fascinante. Que deve ser 0,01%, né, do mercado. Sim, lá. Mas o mercado de quadrinhos chinês ainda não é particularmente grande. Não para o tamanho da população que eles têm. Mas a gente estava falando desse personagem, o professor Girassol, né? Ele tem uma peculiaridade que é aquela coisa de que acho que talvez o Carlos Alberto de Nóbrega tenha se inspirado nele para criar alguns personagens da Praça Nossa, mas é aquela coisa de ouvir uma coisa, repete, não tem nada a ver aquilo que a pessoa tinha falado, que ele é meio surdo, né? E é um gênio, constrói lá um submarino para ele no álbum do Tesouro do Red, não vou falar de novo. Rackham, terrível, pô. Até porque ele não era Red Rackham no original, né? Não, ele era Rackham Le Rouge. O professor Girassol, ele foi inspirado numa figura real, o cientista belga Auguste Piccard. Você procura uma foto dele na internet, vai cair o queixo, porque os dois são iguaizinhos. A única diferença é que Auguste Piccard era um gigante, de quase 2 metros de altura, enquanto o Girassol é baixinho, tem 1,5 metros. Esse foi o inventor do batiscafo, inclusive, né? Exatamente. Ele também fez experiência com aerostatos. Era um cientista maluco da época. Ele trabalhou em todos os campos de conhecimento. É por isso que ele inspirou o personagem, né? E era meio orgulho nacional belga. Não é difícil se tornar um herói num país daquele tamanho, não é? A gente tinha falado de personagens femininos, também nesse mesmo período da Segunda Guerra foi criado um outro personagem que se tornou também recorrente na série, e era um contraponto aí ao Haddock, né, que é a Bianca Castafiore, é assim que se fala o nome dela. Bianca Castafiore é um pouco anterior, ela veio ainda na fase do Petit Van Tiem, mas foi essencialmente coadjuvante nas primeiras aparições. Muitos álbuns ela só aparece como uma voz no rádio. O Capitão Haddock liga o rádio e tá cantando ela a área das joias do Fausto. pra ele se enervar, só isso. Exatamente. Mas é também uma personagem fascinante, é uma versão estereotipada das divas da ópera. Eu odiava a ópera, vale dizer. Que, aliás, era um ponto de contento dele com o Jacobs, que o Jacobs era cantor de ópera, ele. Exatamente. Então, os dois realmente não se entendiam nesse assunto. E a Bianca Castafiore é um pouco inspirada em termos de personalidade posterior, nos álbuns em que ela aparece mais, como as joias da Castafiore, na Maria Callas. Embora originalmente simbolizasse apenas o quanto o Hergé odiava de ópera. Nos anos 60, né, que foi, acho que explodiu mais o marketing do Tintin, né, explodiu mais pro mundo, teve o... uma série de episódios de 5 minutos, né? Chegaram a fazer desenhos animados do Tintin. Chegaram 104 episódios, né? As Aventuras de Tintin. E isso também tem uma história um pouco mais complicada. Depois da guerra, o Hergé foi trabalhar para uma figura chamada Raymond Leblanc. Morreu há poucos anos, por acaso. Ele tinha sido herói da resistência belga e depois da guerra resolveu fazer uma revista em quadrinhos. E aí ele chamou o Hergé, que tinha sido afastado da produção de quadrinhos por causa de ter colaborado no jornal Le Soir durante a guerra, e conseguiu, através dos seus contatos, né, membro da resistência e tal, liberar o Hergé para poder trabalhar novamente. E ele era um sujeito muito visionário, ele não ficou só na revista em quadrinhos, e criou desenhos animados também. Ele tinha uma produtora, Bell Vision, criou esses desenhos animados de 5 minutos, e depois criou os primeiros longas de animação do Tintin. O Templo do Sol e o Lago dos Tubarões, que esse não é baseado num álbum. E ele também investia brutalmente em marketing. Ele fez uma série de iniciativas interessantes. Eu poderia dizer, aliás, editores brasileiros aprenderiam muito com a visão de Raymond Leblanc, mas é muito longo para eu explicar aqui. Tem outros álbuns nesse período aí que também... são os álbuns mais importantes da carreira dele. Isso aí. Isso aí. A década de 50 é a era de ouro, por assim dizer, do Tintin. Depois da guerra, ele acabou alguns álbuns que estavam a meio, o Templo do Sol e o Tintin no País do Ouro Negro, mas ele começou a ter ataques de depressão. O fato de ter sido preso por uns tempos, de ser considerado traidor da pátria, desprezado por um monte de gente ao redor dele, e de ter visto quase todos os amigos dele serem presos, certamente influenciou um pouco, não é? Eu acho que isso afeta um pouco a pessoa, né? Pois é. Além de tudo, nesse meio tempo, ele brigou com o Jacobs. Brigou, não exatamente, né? O Jacobs começou a fazer sua própria série, o Blake Mortimer, para a revista Tintin, que era a revista do Raymond Leblanc. E, basicamente, já não assistia mais o Hergé. O Hergé passou a ter de fazer todo o trabalho sozinho novamente, incluindo cores e tal. Isso não é nada fácil. Aí, bom, ele chegou a uma conclusão. Posso ter muito trabalho para fazer, mas agora eu tenho dinheiro também. As vendas dos álbuns tinham disparado no pós-guerra. Chamou um monte de gente para trabalhar com ele. Primeiro foi o Bob DeMure. Bob DeMure, assim, é o melhor desenhista desconhecido do mundo. Ele era um desenhista absolutamente brilhante, de origem flamenga, que foi chamado pelo Hergé para trabalhar com ele, porque ele era capaz de desenhar qualquer coisa. E realmente era. E ajudou muito o Hergé, por exemplo, para fazer os cenários do Tintin, dos álbuns do Tintin na Lua, que desenharam aquelas pedras, montanhas, não sei, era um trabalho que não, ninguém aguenta. Então o Bob DeMure fazia isso. E até a morte do Hergé, tinha sempre o Bob Demure do lado para ajudá-lo com desenhos mais complexos, etc. Mas não foi o único. Ele contratou uma mulher para fazer as cores, a Josette Bojot, que tinha um tremendo bom gosto em termos de colorização. As cores dos álbuns do Tintin são exemplares até hoje. E contratou mais tarde um desenhista francês, o Jacques Martin, que é especialista em quadrinhos históricos. Esse tem uma carreira solo bastante longa. Para servir para ajudarem na criação de histórias, já que ele era um argumentista brilhante. E outras tarefas secundárias. E junto com o Jacques Martin vieram os assistentes dele, um deles, Roger Leloup, e era especialista em desenho de máquinas. O jato do voo 714 para Sydney, por exemplo, era desenhado por ele. E com essa equipe, dos anos 50, o Hergé começou a produzir álbuns num ritmo que ele nunca tinha conseguido antes. Fez os dois álbuns da Lua, fez o Caso do Girassol, se não me engano, do Perdidos no Mar, também conhecido como Carvão no Porão. E quando chegou no Tintin Tibé, aí é que a coisa desandou um pouco, porque eu tive outro ataque de depressão. Agora, causado pelo fato de que o casamento dele tinha afundado de vez, ele se apaixonou por uma das assistentes de colorista do estúdio, que era uma moça chamada Fanny Flaminga, que era uma mulher belíssima, e ele não sabia como fazer isso, lidar com isso com a sua educação católica muito forte. Então o Tintin no Tibete foi feito nesse período, e ele meio que superou os traumas ao fazer o álbum. E esse álbum foi elogiado pelo Dalai Lama, não foi isso? O Tintin no Tibete? Exatamente, mostra o Tibete de uma forma apolítica, embora tenha sido na época em que a China ocupou o Tibete e tal, ele não toca em política, mas mostra a cultura tibetana, mostra os monges e tal, e as próprias cidades do Tibete com um apuro que raramente se vê nos quadrinhos ambientados na região, que nem são muitos, não é? Quando a edição chinesa quis publicar o Tintin no Tibete, eles tinham intitulado o álbum de Tintin no Tibete Chinês, certificada a ocupação deles. O pessoal da Mulanzar, da fundação que cuida dos direitos do Hergé, bateu o pé e disse: não, isso é inaceitável, o álbum era Tintin no Tibete, vai ficar Tintin no Tibete, e saiu publicado como Tintin no Tibete. Inclusive, em 2006, né, o próprio Dalai Lama, por causa desse álbum, deu à fundação do Hergé, né, o título de Light of Award, que é um título que ele só se dá para as pessoas que ajudam a causa do Tibete, né? Pois é, no caso foi mais por essa briga do título do álbum do que pelo conteúdo. O conteúdo, como eu disse, é politicamente neutro. Mas é uma história muito bonita até, muito mais dramática que a média dos álbuns do Tintin. Daquelas histórias que sobrevivem ao longo dos anos e vai ser lida daqui a 100, 200, 300 anos e despertar os mesmos sentimentos que despertou na época da sua publicação original. E todos os álbuns do Tintin feitos na década de 50 e depois são clássicos. Fez um único álbum ruim nesse período, mas esse aí é geralmente considerado pela crítica o melhor. Eu prefiro outro, mas isso é por outros motivos. Mas, então, como o Tintin completa, né, o último álbum completo por ele é publicado em 76, que seria o Tintin e os Pícaros. E aí eu vou aproveitar e perguntar para vocês, assim, quais são os álbuns? Você já começou a falar aí, Pedro, qual é o álbum do Tintin, na tua opinião, que é o melhor, o que você mais gosta? E aos outros podcasters aí também, perguntar para eles quais foram as que vocês mais gostaram, ou quais são as características que vocês destacariam, vocês acham que é importante destacar dos álbuns do Tintin aí para quem tá ouvindo? Pois, o meu álbum favorito é o As Joias da Castafiore, que foi um álbum extremamente atípico. O Tintin não vai para lugar nenhum, fica sempre no castelo do Mulanzar, e a trama é cheia de becos sem saída. Ocorre um mistério ali no meio, mas o mistério não é nada do que eles estão pensando, e eles vão dando de cara com becos sem saída a cada passo do caminho. Também é o único álbum do Tintin individual que renderia um filme, o conteúdo dele pode ser expandido para o tamanho de um filme, e que renderia e rende, que já foi adaptado, uma peça de teatro. Portanto, é um álbum verdadeiramente multimídia. Esse castelo onde se passa o álbum é o castelo do Capitão Haddock, não é isso? Isso, que ele obteve no final do Tesouro de Rakan o Terrível, que é baseado no castelo de Cheverny, que existe realmente, mas reduzido. O Castelo de Cheverny tem duas alas que foram removidas para fazer o do Mulanzar. Então, caso a gente tenha uma continuação do atual filme do Spielberg, provavelmente esse deve ser o cenário, né? Nem sempre, que uma das características do Tintin é sair viajando para todo lado. Mas o castelo já aparece no filme, e nas continuações ele certamente aparecerá, nem que seja no início e ou no final. Vitor? Eu gosto do Rumo à Lua, aquele álbum que eles vão para a Lua, porque eu sempre gostei de... É um gosto pessoal, mas eu sempre gostei de histórias de personagens quadrinhos indo para o espaço antes do homem chegar no espaço. É, pra mim é o meu preferido. Véio, qual é o seu preferido? Bom, eu gosto muito da Ilha Negra, que tem uma das sequências de perseguição que mais me entusiasmou quando eu li quando era criança. Quando ele tá naquele castelo junto com o Milu sendo perseguido por um gorila. Era absolutamente angustiante. É, no meu caso, o meu preferido mesmo é o Tintin no Tibete, que eu acho que até como o Pedro falou, é uma coisa assim, ele fala do Tibete, mas não... Não tem nenhum cunho político, né? Ele se preocupa mais em mostrar as belezas do Tibete, né? A própria... Como é o Tibete em si, né? E até essa semana aproveitei para rever o episódio em animação e, cara, realmente é uma história sensacional. Acho que das que eu li, ainda não consegui ler tudo, mas das que eu li é a minha preferida. E aí, pra gente já começar a falar do Tintin em outras mídias, né? A gente já falou daquele desenho de 5 minutos, que foi publicado nos anos 60, mas nos anos 90 teve uma série do Tintin, né? Feita pela Elipse Nelvana, né? Com 39 episódios de meia hora, né? E passou aqui no Brasil pela TV Cultura. Eu não cheguei a assistir nenhuma, mas parece que vocês assistiram aí, né? Não ter visto. Você não teve infância. Na verdade, eu não assistia a TV Cultura, ficava vendo essas porcarias de Globo e Manchete, SBT. Isso é de uma época que a TV Cultura passava desenhos bem legais, muita coisa europeia até. Eu assistia o Tintin e o Babar, que é europeu também. Animais do Bosque dos Vinténs também, né? Tinha um monte de desenhos meio fora do padrão, desenho ou super-herói ou muito cartunesco, né? Desenhos mais... um pouco mais adultos, assim dizer, né? A TV Cultura, ela não passava no Rio de Janeiro, que eu me lembro muito bem. É isso. Então, tá aí um bom motivo pra eu também não ter assistido. E como é que são esses desenhos? São legais? Valem a pena? São bem legais, são mais fiéis, são muito bem produzidos. Eles foram relançados em DVD aqui no Brasil e em Blu-ray lá fora. Pra quem é fã, eu acho que vale bem a pena. Realmente são bem interessantes, assim. São adaptações muito bem cuidadas, diga-se passagem, com algumas modificações para sensibilidades modernas. Eles não adaptam Tintin no Congo, não adaptam Tintin no país dos sovietes. Bastante assistíveis. Ainda gosto mais dos álbuns originais, mas há uma série de méritos. E a dublagem brasileira é impecável. É, a dublagem brasileira é tão impecável que a voz dele vai fazer a dublagem do filme, né? O Obedan Júnior. Chamaram ele que ele já tinha parado de dublar. E ele foi chamado justamente para poder fazer o personagem de novo. É, mas sem o Isaac Bardavi como Capitão Haddock não é a mesma coisa. Eu acho que ele deve fazer também, mas isso eu não tenho certeza. Não, não vai ser ele, isso já tá definido. Com mil raios e trovões, é verdade! Catástrofe! Calamidade! Cataclisma! Acho que ele já tá com muita idade. Ele tá com muita idade, mas ele dublou o pai do Thor agora, né? No filme. E o desenho, ele tem uma trilha sonora de abertura que, pra mim, é uma das que formaram meu caráter, como dizia o outro blog aquele. As Aventuras de Tintim. É bem bacana, representa bem essa ideia aventuresca do Tintin. A própria abertura do desenho é sensacional, porque combina direitinho as imagens com a trilha, eu acho que é muito bem feita mesmo. Grande ponto de honra, a música do novo filme do Tintin, feita pelo John Williams, ela é claramente inspirada nessa abertura do desenho do Tintin. Olha aí. Você consegue reconhecer vários dos acordes muito do clima da música é similar. Então até John Williams reconhece a qualidade da música de abertura do Tintim. E aí, a gente tá falando aqui da adaptação do Spielberg, né? A ideia do Spielberg é fazer uma trilogia, né? Começando com esse primeiro filme, pretende fazer mais dois. E a gente ainda não sabe, como a gente falou, a gente não sabe exatamente que álbuns que vão ser a base para os próximos. Mas a gente vai fazer, daqui a pouquinho a gente vai estar comentando o filme, mas o Pedro já viu. Aí eu ia pedir ao Pedro para, assim, sem dar muitos spoilers, não para os ouvintes, porque eles vão ouvir de qualquer forma o quadro em comenta daqui a pouco, mas para a gente mesmo que vai assistir, né? Então, mas eu ia pedir para o Pedro dar a opinião dele aí sobre o filme, o que, que ele achou, e sem entrar em méritos da história, o que, que ele achou que são pontos fracos e fortes da adaptação. Eu vi o filme 3 vezes, então eu já conheci do ponto a ponto. Dá pra notar que eu gostei do filme, não é? Primeira coisa que muita gente tava com medo, a animação computadorizada está ótima. Está fantástica, as pessoas não precisam ter medo. Como eu digo, da mesma forma que o Super-Homem era, você acredita que o homem pode voar? No Tintin, você acredita que uma figura com a carranca do Capitão Haddock pode existir? Em termos de aventura e ação, o melhor filme do Spielberg em sei lá quanto tempo. Muito melhor que aquele Indiana Jones que ele cometeu recentemente. Também a caracterização dos personagens, ela está fiel. Não é o filme dos X-Men, que tem uns caras vestidos de X-Men dizendo que são X-Men, mas não são os X-Men. Não, lá é Tintin, Milu, Capitão Haddock, de ponta, estão todos lá. Algumas caras de Deus foram um pouco exageradas para efeito cômico. O Capitão Haddock consegue ser mais bêbado no filme do que nos álbuns. Que é uma coisa incrível quando você pensa nisso. Agora, o problema é, então, os personagens soltos é um blockbuster hollywoodiano moderno. Corrida! E pula! E cena de ação interminável! E aí vai pra outra cena de ação interminável! E aí para respirar! Não, tem que correr! Mas eu acho que isso é uma característica já do mundo moderno em si, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser bem dinâmico, tudo tem que ser com muita ação. Gente, eu sei que Tintin é um assunto que daria pra gente falar muito mais. A gente sabe que tem muita coisa que a gente poderia explorar, a gente poderia falar sobre a influência dele, até pro traço, na época e tudo, mas a gente aqui no podcast, a gente infelizmente tem um tempo limitado. Então a gente tem que fechar agora, só abrir aqui, primeiro para agradecer ao Pedro, a participação dele, o tempo que ele dedicou aqui ao podcast, dizer que foi muito... Não precisa nem falar do quanto o Pedro enriqueceu a discussão, né? Porque o cara é expert mesmo em Tintin. Então, brigadão, Pedro, pela tua participação. Valeu mesmo. E aqui já fazendo um jabá adiantado, eu estou escrevendo um livro sobre Tintin, que eu pretendo publicar no Brasil e em Portugal um dia desses. Então, quando o livro sair, ele vai ter muito mais detalhe do que eu coloquei aqui. É um mundo. Vocês não acreditam no que o tema rende. Se alguma editora interessada quiser falar comigo depois de ouvir o podcast, a informação de contato está disponível no post aí, gente, eu coloquei. Exatamente. Pedro, a gente cobra pela divulgação, tá? Depois vai o boleto. Eu também cobro pelo meu tempo, não se preocupe. É portugado. Que negócio de boleto, que eu quero um exemplar do livro, é isso que eu quero. E então, depois dessa aula, né, não foi um podcast, foi uma aula que nós tivemos aí com nosso amigo Pedro Bolsa, a gente agora vamos ver qual foi a nossa opinião sobre o filme, propriamente dito, a animação do Tintin. Vamos ver aí o que o Ricardo, o Luiz e o Vitor têm a dizer aí sobre As Aventuras de Tintin e o Segredo do Unicórnio. Bom, então, gurizada, filme do Tintin, bastante antecipado, bastante divulgado, potencial aí pra ser o novo filme do verão, a nova franquia aventuresca do Spielberg. O que vocês acharam? Bom, eu vou falar que eu gostei bastante, viu, cara? Eu, como não conhecedor de Tintin, aí um leigo, eu gostei bastante do filme, filme muito divertido. Eu li algumas críticas negativas aí, dizendo que o filme era muito agitado, não parava e... Mas assim, achei um filme normal, não achei que é um filme tão acelerado quanto parece, quanto as pessoas falaram. Gostei, achei muito divertido os personagens. Gostei da preocupação do Spielberg em fazer um filme que respeitasse o original, assim, que respeitasse os personagens. Acho que respeitou a essência e fez um filme de aventura muito legal. Não sei se vai ser uma franquia. Abre, tem espaço para isso. No final do filme, né, tem essa deixa. Mas eu acho que tem tudo para ser. Pode não ser uma franquia assim para entrar para a história, mas que é um filme muito divertido, muito legal, muito, muito bonito de ver. Isso é, com certeza. É, eu tenho essa sensação também. Eu acho que é um filme bacana. É uma boa diversão. Não sei se é um filme que vai ter o impacto. Me parece que não, que já não tá tendo esse impacto todo que se esperaria por conta do orçamento, do filme, de toda a divulgação, dos nomes envolvidos, né? Mas é a ideia essa, é uma franquia, tanto que é As Aventuras de Tintin, né? O Segredo do Unicórnio, o subtítulo. Mas eu não sei se vai ter fôlego para isso. Eu não sei se o Tintin é o personagem certo para isso. Embora ele tenha, o personagem tenha esse espírito, essas características de aventura, assim, é um ritmo bem diferente do ritmo que o cinema tá acostumado. Elas são aventuras que se desenvolvem com mais calma. E o filme, ele já tentou dar um pouco mais de ritmo, né? Eu não achei tão corrido assim, eu acho que equilibrou bem. Mas mesmo assim, não sei se funcionou, porque o personagem não é um Indiana Jones, embora as comparações sejam essas. É, ele não tem aquele carisma, né? Tem uma questão assim, as pessoas têm que entender o que é o personagem, né? O filme não tá se vendendo... Eu acho que, pelo menos, não me pareceu assim. Muita gente está fazendo essa comparação com Indiana Jones. Tem suas similaridades. Só que as pessoas não podem se basear nisso para poder analisar o filme. Acho que tem que analisar o filme pelo que ele é. Entendeu? O que, que é o filme? Você vai lá... Você tem que desconsiderar que, por exemplo, é um filme dirigido pelo Spielberg. Você não pode imaginar, porque tem o nome do Peter Jackson na frente lá, você não vai esperar que vai ter alguma coisa parecida com O Senhor dos Anéis. Não é. Eles estão fazendo uma coisa baseado na obra do Hergé e tal. E é baseado também, porque, né, teve muita gente que criticou, porque, né, às vezes tinha coisas que não tinham nada a ver, porque mexeram na história, juntaram a história de um álbum com outro, e que o traço não é igual, porque optaram por fazer com captura de movimento e tal. Então, assim, tem que também entender o contexto, né? Tem que entender o contexto que a coisa está acontecendo para você analisar direito. Também achei que o filme foi muito bom. Já tinha visto algumas críticas, como o Sorveiro falou, críticas ruins, né, de algumas coisas que o pessoal não gostou, mas também vi muita coisa que o pessoal gostou. E para mim, assim, eu acho que foi uma bela homenagem mesmo ao Hergé. Eu acho que ao Tintin é um belo filme mesmo. Eu até postei no Twitter que, pra mim, já é um dos candidatos a melhor filme de HQ do ano. Trata bem as histórias, né? O Sorveiro até falou agora de misturar os álbuns. Eu acho que o roteiro conseguiu misturar os álbuns de uma forma assim que não ficou artificial. Eu achei que conseguiu fazer uma ligação entre o Caranguejo das Cenas de Ouro e o Segredo do Licorne, né? Eu acho que a história foi bem coesa, assim. A história também, vamos combinar que não tem muitas reviravoltas, assim. É uma coisa bem linearzinha. Você entende que os mapas estão dentro dos navios e a busca está pelos navios. E aí, quando eles juntam, isso leva até o tesouro lá. Na verdade, são três álbuns, né? O Caranguejo das Cenas de Ouro, que vem antes, o Segredo do Licorne e o Tesouro do Rakan Le Rouge, do Rakan Terrível. E o que acontece? O Tesouro de Rakan Terrível é a continuação direta do Segredo do Licorne. O Segredo do Licorne é um álbum até bem paradão, assim, é bem diferente do Tintin, ele se passa todo em Bruxelas, praticamente, e os antagonistas são diferentes. E aí eles encontram o mapa, e aí só no outro álbum que eles vão atrás do tesouro. E a busca pelo tesouro também, ela é bem diferente. Aparece o Professor Girassol, e ele aparece introduzindo um submarino que ficou famoso depois, que é um submarino no formato tubarão. Então ele tem aventuras... O Segredo de Rakan Terrível, ele é embaixo do mar, assim, uma boa parte dele. O Caranguejo das Cenas de Ouro é o álbum onde aparece o Capitão Haddock. Então eles não queriam começar o filme já com o Capitão Haddock, eles queriam introduzir. É isso que eles mesclaram. Tem algumas diferenças, começa muito parecido ao ao Segredo do Licorne, e aí começa a mesclar com o Caranguejo das Sinais de Ouro. E do Segredo de Rakan, o Terrível mesmo, você só tem o flashback, quando aparece o Rakan e a invasão, e mesmo assim tem bastante diferença. Que, aliás, uma das cenas que eu mais gostei do filme foi essa, foi a batalha do François Haddock com o Rakan, o Terrível. Não, e foi muito legal, né, porque eu gostei dessa parte também, porque ele vai mesclando com o Capitão Haddock, narrando a história, né, e ele vai sendo o personagem, né, e vai mesclando. Então, por exemplo, na hora que aparece uma espada, no reflexo da espada aparece o Capitão Haddock, e aí aquilo entra na tela e aparece pra você e já volta no tempo presente. Então aquilo vai girando assim. Então as duas cenas estão muito mescladas assim, né? E foi muito interessante esse recurso do filme de mostrar dessa forma. Achei bem, bem original. Na verdade, tem coisas no filme, assim, as formas de... Assim, eu não sou cineasta, né? Nenhum de nós é. Mas assim, eu achei que o Spielberg teve sacadas muito legais de câmera, de... E a cena da perseguição lá do Falcão também tem muito disso. A câmera gira muito. Eles estão vindo com a moto, vindo pra cima de você, descendo a montanha. Daqui a pouco a câmera começa a girar, porque aí entra uma outra coisa no cenário, e aí ele usa pra mostrar o fundo na paisagem, e aí vai acontecendo uma coisa daqui, daqui a pouco a câmera começa a girar ao contrário, você começa a ver eles de costas, aí acontece uma outra coisa, você tá vendo eles de costas, e aí a câmera gira de novo, e aí você vai tendo uma noção total do ambiente. Não é só a perseguição. Eu acho que o que foi legal nessa... E isso acontece na narração também. Você começa a ter uma noção do ambiente que está cercando, né? E também da ação. Então isso aí foi muito criativo, assim. Gostei muito das duas cenas que elas têm esse recurso. Deixa eu aproveitar para a gente falar então nesse recurso, porque na verdade muitos desses lances e movimentos de câmera eles só são possíveis porque é uma animação. Que ele usa ângulos impossíveis ali. Se você for fazer isso com uma câmera física, tentando filmar atores num plano sequência, como essa cena, é impossível você fazer isso uma vez só. Então é isso que eu acho bacana. O Tintin, como experiência, utilizando captura de movimentos e técnicas de animações mais realistas, eu achei ele muito melhor sucedido do que, por exemplo, os filmes do Zemeckis, que é o Expresso Polar, o Beowulf e depois os Fantasmas de Scrooge, que ele usa, ele tenta aproveitar assim, mas eu acho que o Spielberg soube usar melhor esses recursos de câmera que não poderiam ser feitos num filme tradicional. Então, isso eu achei legal dessa técnica, que ela tá te mostrando que isso realmente agrega alguma coisa ao cinema, além de simplesmente poder fazer um personagem diferente com outra cara. Mistura um pouco a parte realista, né, da atuação, né, dos atores, para poder pegar trejeitos, expressões, né, aquelas linguagens corporais que você só vai ter mesmo com um ator mesmo, que você não vai conseguir reproduzir só com animação, e mistura com essa coisa de não ter essa limitação de tempo e espaço, de plano, de imagem, que você poder brincar à vontade com o visual mesmo. Tira um pouco as amarras da, assim, as limitações físicas, mas você ainda não deixa de lado o talento dos atores, né? Enquanto a gente grava esse podcast, nessas últimas semanas, a Fox tem feito uma campanha muito grande pro Andy Serkis ser indicado ao Oscar como melhor ator coadjuvante pelo Caesar, do Planeta dos Macacos da Origem. Qual que é o argumento deles, que eu concordo? O modelo digital, ele é só uma maquiagem. Aquilo que você tá vendo na tela é um ator com maquiagem interpretando. E eu concordo com isso. Eu acho que o trabalho dos atores tá todo ali. É uma evolução do cinema, é uma evolução das técnicas de cinema, como foram tantas outras. Eu acho que não tá nem substituindo os atores, nem o cinema tradicional. Eu acho que tá evoluindo. Não, essa culpa tá mesmo que seja através de animação, você vê ali o trabalho deles, né? Não é só aquela questão de estar na frente do microfone falando como se fosse um filme de animação normal, fazendo as falas de um, por exemplo, de um rio, de um rango, de um Carros 2. É, ali o ator tem que atuar mesmo, né? Eu vou até contar uma experiência que eu tive hoje. Eu assisti o filme, né? E depois eu tava aqui com a minha esposa, a gente tava assistindo televisão, os outros, e tava passando um documentário por trás das câmeras do Planeta dos Macacos. Estavam falando justamente sobre essa questão da captura de movimento. E ela ficou muito impressionada, porque ela não conhecia, né, essa ligação que a gente tem com a tecnologia e tudo. E ela ficou muito impressionada com o trabalho, tanto dos atores quanto de produção. É legal ver isso às vezes nas pessoas, que às vezes não tem essa noção do trabalho que é de atuação para dar vida pro personagem. Também sou um entusiasta assim dessa tecnologia de captura de movimento, porque ela te dá uma liberdade, ela te dá uma facilidade em algumas coisas, né? Mas ela permite você experimentar mais. Como que o Spielberg e o Peter Jackson fariam retratar corretamente o traço do Hergé no filme sem ficar uma coisa assim que as pessoas olham e falam assim, não parece, sem ser um desenho animado. Então, se você se propõe a fazer um filme em live action e você nunca ia encontrar atores perfeitamente iguais, então foi a decisão mais correta fazer isso, porque você vê que, por exemplo, são personagens que você, assim, você olha pro Capitão Haddock e você tem a mesma noção que você olhar pro álbum, ver o Capitão Haddock no filme, aquele narigão, a barba, tal, o formato do rosto, fala, pô, é ele, você reconhece. Todos os personagens que aparecem no filme são reconhecíveis. Talvez um pouco menos o Tintin, talvez acho que um pouco menos do que todos os outros, mas todos os outros você olha assim, você reconhece facilmente. Até, né, até é engraçado, porque a primeira cena do filme é ele botando o traço do Hergé lá com o Tintin, tá a minha cara, Milu. Aquilo foi muito legal. É isso que eu ia falar, essa cena já dá pro público o que o público quer, né? Que é mostrar que é uma animação, mas que vai respeitar o Hergé. Só pra explicar, quem ainda não viu, um pequeno spoiler. Logo no começo, você tem um cartunista, um chargista numa praça, que é o Hergé, é o rosto do Hergé, e ele tá fazendo uma charge do Tintin. E não aparece o rosto do Tintin. E aí ele mostra, acho que eu consegui capturar a tua essência. E é o Tintin com o traço do Hergé, é o rosto do Tintin, o desenho que ele mostra, né? E o Tintin olha, é a minha cara, não acha, Milu? Aí vira e é o rosto do personagem do filme, né? Que deve ter alguma coisa do Jake Bell também. Ah, sim, eu imagino que tem alguma coisa dele mesmo. Achei legal mesmo, assim, acho que então foi muito legal da parte do Spielberg colocar isso no filme. Falar, olha, é uma declaração que ele tava, falou assim, olha, tô querendo fazer homenagear, tô querendo fazer legal, tô querendo respeitar ao máximo. Não, e ele deixa claro durante todo o filme que é um personagem do Hergé, né? Nos créditos de abertura você tem várias homenagens ao trabalho do Hergé. Aparece ali o foguete para a lua, aparece uma máquina de escrever, né, mostrando que ele é um personagem literário. Eu só não gostei mais daqueles créditos porque eu não gostei da música. Eu achei horrível a trilha sonora que escolheram para aquilo, mas eu achei bem bacana os créditos em si. Os créditos ficaram legais assim, mas eu achei que eles ficaram muito compridos assim. Eu achei que demorou um pouco para entrar no filme. Os créditos meio que cobrem toda a obra do Hergé, né? Você enxerga ali o panorama, não completo, mas bem, bem amplo, assim, sobre o Tintin. Isso eu achei bacana. E o mais interessante é que nos créditos o Tintin não aparece desenhado, aparece só a silhueta, só a sombra dele. Quer dizer, ele brinca com essa expectativa que você tem de ver os personagens na tela, mas afinal, como é que vão ser eles? E a cena das charges é isso também, uma brincadeira, né? Aparece antes do rosto do Tintin virtual, aparece o Tintin do Hergé. E aí só depois aparece o Tintin virtual. Aliás, aparecem vários personagens no fundo, assim, você vê várias charges. E é importante falar, né, assim, a qualidade gráfica dos cenários, né, do colorido, assim, muito bonito, né, muito legal, assim, toda a ambientação. Ficou uma coisa, assim, vamos comparar um pouco, né? Ficou uma coisa meio Indiana Jones, assim, porque tem várias locações, né? Você tem cenários, né, bem distintos, assim, que você pode ver. Por exemplo, você tem a cena do mar. Begar é bem dos Caçadores da Arca Perdida, é o Cairo. Tem muito, sim, dos filmes do Indiana Jones. Até as cores, a paleta de cores é muito parecida. Só não tem o carisma do Harrison Ford, né? Mas aí é difícil, entendeu? Aí que eu falo, aí é difícil ter uma comparação, porque ninguém tem. A questão do Harrison Ford é uma coisa muito única, assim, nesse cinema de ação, de aventura que a gente gosta tanto. Quantos atores tiveram esse carisma, assim, de dominar o filme e levar, assim, quase sozinho? Duas franquias, né? O imaginário do Indiana Jones e do Han Solo é muito presente, então é difícil bater. É, na verdade, se você pensar bem, o Indiana Jones acho que estabeleceu meio que um padrão, né, pra esse tipo de história. Mas o Luiz até tava contando por que que tem essa comparação do Indiana Jones. Ela é justa, né, Luiz? Como é que começa o interesse do Spielberg pelo Tintin? Quando o Spielberg estava fazendo Indiana Jones, né, ele viu uma crítica de um jornal belga que comparou Indiana Jones com Tintin. E aí ele foi atrás, né, foi querer conhecer o que, que era esse personagem. E aí conseguiu os álbuns, começou a ler e se encantou. E falou que queria fazer um filme do Tintin, né. Quando ele ainda estava vivo, ele falou uma frase, não sei exatamente se é verdade ou não, mas se tiver alguém que poderia fazer o Tintin de uma forma que me agradasse, seria o Steven Spielberg. Eu acho que o Spielberg certamente ouviu essa frase e isso influenciou ele. Mas simplesmente o fato do primeiro personagem que aparece ser o RG desenhando o Tintin no traço dele, eu acho que mais escancarado que isso não tem como, né? Homenagem maior do que essa, acho que todos os fãs do Tintin têm que botar a mão na consciência. Ok, o filme não é uma transcrição literal dos álbuns, não funcionaria como se fosse. Se quiser ver uma transcrição bem literal, tem o desenho lá da década de 90, que voltou ao ar agora aqui no Brasil pelo canal Fulvia. Então, mas é uma homenagem ao trabalho do RG, tá levando um personagem que aí já tem quase 100 anos, tá tentando reintroduzir esse personagem para um grande público. E eu acho que qualquer fã do Tintin, por mais que tenha suas restrições à maneira como o personagem foi caracterizado, até porque, na verdade, o Spielberg mudou algumas coisas importantes, que depois a gente pode comentar. Mas por mais que tenha essas restrições, eu acho que, puxa vida, se eu sou fã do trabalho de um cara e eu vejo um outro cara tão importante quanto o Spielberg tentando trazer esse trabalho de volta à superfície, eu vou ficar feliz, sabe? Mesmo que eu não concorde com tudo. Também tem muito daquela questão da expectativa, né? Todo mundo esperava ou acima ou abaixo, né? E aí quando vê o filme, se não era aquilo que esperava, acaba ficando decepcionado. Se era aquilo que se era mais do que esperava, acaba adorando, né? Mas eu acho que o problema de adaptar um personagem consagrado é esse. Você sempre vai decepcionar a expectativa de alguém. Mas você tem que tentar achar um meio termo entre a homenagem, a adaptação e o público novo que você está procurando atingir. Querendo ou não, você fazendo um filme, você tem pelo menos uma meta financeira. Você tem que pelo menos vender o filme. Você tem que pensar também na questão de mercado. Falando sobre agradar os aspectos de mercado, a meta financeira, deixa eu tocar num assunto polêmico aqui. Eu fiquei com a impressão muito clara, embora não esteja explícito no filme, que o Tintin e os outros personagens são britânicos e que a base de operações dele é Londres, ao contrário dos quadrinhos onde eles são belgas e a base de operação deles é Bruxelas. Vocês também acharam que aquela Bruxelas do filme é muito mais Londres? Não me pareceu muito Londres, não. Não me deu essa sensação de Londres, não. Me pareceu uma cidade da Europa, assim, não tão grande. É uma cidade da Europa genérica. Londres eu não digo, porque a Londres nessa época seria diferente, seria mais cinza, mais movimentada. Mas, por exemplo, tem uma cena do filme que eles estão no fog, típico fog britânico londrino. Em vários momentos do filme eles falam, o François era um... Que não é François, é Francis, né? No inglês. Ele era um comandante a serviço da rainha. Não era da rainha, era do rei. O sotaque de todos os personagens, ele é tipicamente britânico. Claro que aí tem aquela fantasia americana que toda vez que um personagem é exótico e fala inglês, ele tem um sotaque britânico. O Thompson e Thompson, que nem fizeram referência ao nome deles original, que seria Dupont e Dupont. Tanto que quando eles acham a carteira deles, tá no T. O Tintin, que é Tintin, a pronúncia em francês seria Tantan, né? Mas eu só achei essa sacanagem, assim, pô. Personagem tipicamente belga, tipicamente europeu, da Europa francofona. Tintin e o Spielberg me transforma ele num personagem britânico. Pelo menos eu tive essa impressão, posso estar completamente enganado. Eu não tive essa impressão porque, como eu vi a versão dublada, né? Na questão dublada, essas questões que você levantou não existem, né? É do Pom mesmo. E a dublagem, como é que ficou? Ela é a dublagem do desenho dos anos 90 que a gente conhece? Então, o Tintin é o mesmo. O Tintin é o mesmo dublador. O Capitão Haddock não é o mesmo dublador. Se não me engano, é o Mauro Ramos, não é o Isaac... Thompson e Thompson não são os mesmos dubladores, mas são bem similares, né? Eu acho que o Capitão Haddock, sim, você sente aquela diferença, pra quem... E o Capitão é o mais verborrágico, é o que mais fala, né? E ele tem aquelas expressões deles, que é um esforço pra traduzir, cara. Fiz fibusteiros, marinheiros de água doce, não sei o quê. Ele tem uma gama de xingamentos... Pra quem viu bastante os desenhos, né, na época da TV Cultura e pode ver agora lá no canal Futura, acho que vai ser meio choque, assim. Não que esteja ruim, eu acho que o trabalho da dublagem ali do Mauro Ramos foi bom. Eu acho que ele conseguiu passar mais ou menos a essência do capitão, mas é aquela coisa, a voz do Isaac é memorável. Não tem como dizer que você não ouve a voz do Isaac, você não lembra dos personagens que ele faz, no caso, o Capitão Haddock. Não vou dizer que perdeu, porque na verdade até não sei por que não é o Isaac que está fazendo, né, a dublagem. Pra quem não viu os desenhos, talvez vá achar ótima a dublagem, porque eu acho que também, como eu falei, não perde muito a essência do Capitão. Acho que ele consegue mesmo traduzir as expressões do Capitão, o jeito que ele fala, são bem parecidos. É só a mesma voz que não é a mesma pra quem. Eu vi a versão legendada, o Sorvio também viu legendado, né? E aí a voz claro, é muito diferente, né? Mas a voz do Capitão tá bem. Até o Capitão é o próprio Andy Serkis que dubla, né? É ele que interpreta e dubla também. Não teve o caso de mudarem dublador e intérprete, né? Eu sempre lembro do caso clássico do Star Wars, né? Que o Darth Vader era um alterofilista que tava falando lá, bem feliz, achando que ia ficar a voz dele. E aí o Lucas botou o James Earl Jones, que ficou bem melhor. Sempre lembro desse caso clássico. Uma coisa que eu achei bacana foi a interpretação do Daniel Craig. Daniel Craig é o Saccharin, que depois se revela um antagonista nesse filme, que era um personagem que foi bem modificado também, não existia dessa forma nos álbuns originais. Até tem um personagem ligeiramente parecido com ele fisicamente, mas que não tem nada a ver com o papel dele no filme. Mas eu achei bem bacana, eu gostei do Daniel Craig no filme, acho que ele faz um vilão bem competente, assim. Eu fiquei ali me esforçando pra reconhecer a voz dele, sabia que era ele ali, mas ficava... Putz, não parecia. Acho que ele fez um trabalho de voz legal. Mas eu, assim, fiquei tentando reparar, comparando com 007, né? E ele não fez nem de longe a mesma voz. Acho que ele fez um trabalho de voz interessante. E até a linguagem corporal dele é bem interessante, né? Pra mim, a melhor cena, acho, do filme, a que eu realmente prendi a respiração, assim, foi quando, no flashback do Capitão, quando o François vê o Rakan chegando, ele fala: "Show yourself, Red Rakan." E aí vem o Daniel Craig descendo o mastro, pegando fogo, assim. Não são todos os filmes que eu faço questão de ver em 3D, até por causa do preço, às vezes simplesmente não vale a pena, às vezes não acrescenta nada. Quando é convertido eu não faço muita questão, mas quando é assim, feito para 3D, eu gosto de tentar ver em 3D. E olha, é legal, nesse filme vale bem a pena, não é aquelas obviedades de ficar jogando coisa na direção do público, apontando, aí você vê assim, apontando. Mas dá uma sensação de profundidade, principalmente nas cenas no mar, o efeito da água fica muito legal em 3D, e nas cenas dessa perseguição ao Falcão, que é um cenário enorme, assim, e você tem uma ideia melhor, assim. Ah, o Indiana Jones. O Indiana Jones teve um quarto filme com Harrison Ford velho pra caramba, que não foi tão legal. Agora, vocês imaginam se os heróis da próxima geração forem modelos digitais, como o Tintin, como o Haddock, como tantos outros que vão surgir. Teoricamente, os caras podem ficar jovens pra sempre, sabe? Porque é um modelo digital. A gente tava comentando antes do Indiana Jones, não tem como deixar de comparar, eu acho. Mas, pô, a gente ficou decepcionado que o Indiana Jones fez um filme que ele já era velho. E o filme tem outros defeitos também, além da idade do personagem. Mas imagina, a gente tá muito perto de ver os nossos heróis jovens, perfeitos ali, realistas, com os atores que a gente gosta, já com 60, 70 anos na cara, porque a tecnologia permite isso hoje, né? Você já teve experiências parecidas de personagens construídos digitalmente? O Marlon Brando, por exemplo, no Superman Returns, era um modelo digital, né? Então, e aí se usou a voz dele gravada. Que eu acho que o Tintin até agora é o melhor, melhor até que o Avatar. Em termos de animação digital realista, o Tintin se saiu bem, assim, como novo expoente dessa técnica. Eu acho que pra isso o filme serviu. O filme do Tintin já é um baita sucesso. Ele já se pagou, né? Ele custou 135 milhões e já arrecadou mais de 350 milhões no mundo inteiro, né? E o Tintin, ele ganhou o Globo de Ouro de melhor filme animado desse ano. A lista do Globo de Ouro era Carros 2, Rio, Rango e o Operação Presente. É, desses aí eu só não vi Operação Presente. Assisti Rango, achei legal, mas não sei se tem, assim, esse que a mais pra concorrer. E o Rio eu gostei muito, eu achei um filme lindíssimo, assim, em matéria de animação e tal, mas é mais tradicional. Eu acho que o que Eu acho que o Tintin é o que tem, o que a mais pra falar, não, isso aqui tem coisa nova. Porque os outros têm... O Rio tem tomadas legais, eu acho que tem recursos de câmera legal. A cidade do Rio de Janeiro tá lindíssima, assim. É realmente um filme muito bonito de ver. Mas eu acho que não é só isso, a animação, né? Eu acho que é a questão dos personagens. E aí, eu acho que aí o Tintin se vai... Porque tem a questão da captura de movimento, tem esse trabalho de detalhe. Porque se pensar bem, na verdade, o Tintin é uma coisa que mistura tanto uma qualidade, né? Que tanto não só a qualidade visual, mas uma qualidade de história também, né? E também traz essa parte de novidade, né? Então... É como você até falou, o Rio tem tomadas belíssimas, tem cenas legais, mas é uma coisa tipo que basicamente hoje você vê na maioria dos filmes, né? Que tem por aí o Tintin já faz uma coisa diferente. Já fala, não, ó, agora a gente vai tá mostrando que a animação de uma outra forma. Conseguiu fazer isso com qualidade e muita. E também a história é boa, né? O roteiro tá bem amarradinho, não é nada forçado, né? Então, vamos fazer o que a gente faz só de vez em quando, porque aqui no Quadrincast nada é muito bem não tem nenhum roteiro fixo, né? Aqui no Quadrincast a gente vai fazendo a coisa à medida que vai ficando legal. Tem a pauta, tem tudo, mas tem essa liberdade. Vamos dar nota, né? A gente já deu nota para outros filmes. Pra mim a nota do filme ela é 8, por tudo isso que eu já falei. Eu acho que é um filme bacana, é um filme divertido, acho que a técnica ficou muito legal, é um filme tecnicamente muito bom, pode melhorar à medida que a tecnologia avance, mas eu acho que não chegou a ser um filme memorável, assim. Não chegou, eu acho que o filme se propunha muito mais do que de fato acabou entregando. Ou talvez tenha sido um problema de marketing, talvez o marketing do filme fosse muito mais prepotente do que o filme em si. Mas eu acho que um nota 8 tá de bom tamanho, porque 10 aí tem que ser 10 mesmo. Bom, eu vou... Antes deixa eu fazer uma pequena explicação, porque depois do cast sobre Capitão América a gente levou umas bordoadas, porque a gente tinha sido muito benevolente com o filme, ficamos dando nota 9 pro filme e tal, não sei o quê. Fora o Leandro, né? A gente gostou muito do filme e tal, não sei o quê, e falaram que a gente tava no calor do momento. Então eu mudei um pouco a avaliação. Então eu vou colocar aqui um filme nota 10, é um Batman Cavaleiro das Trevas. Então o meu nível de comparação é com o Batman Cavaleiro das Trevas, baseado nisso aí, do que o filme te entrega e o que você avalia do filme. Fazendo uma comparação assim, eu sei que são filmes completamente diferentes, são propostas completamente diferentes. Pro Tintin, assim, pelo que o filme se propõe a fazer, o que ele te entrega, pra mim é um filme nota 7. Por quê? Porque ele te promete entregar uma homenagem aos quadrinhos do Hergé e ele te entrega isso. Ele te promete fazer uma coisa que respeite o material original e ele respeita, mas ele não é igual, porque ele é baseado, ele não é, né, ele é uma adaptação, ele está adaptando uma outra coisa, né, para uma outra mídia com outros recursos, né? E é uma aventura divertida, ela não carrega em nada, não é assim, não é uma coisa ter um roteiro cheio de reviravoltas que te assim, é um roteiro muito linear, é uma história bem básica. As cenas são maravilhosas, as cenas principalmente a perseguição, realmente é tudo aquilo que se fala, é realmente uma cena fantástica. Bons personagens, boas atuações, como eu já falei, eu sou entusiasta de captura de movimento, então eu acho que foi a decisão correta para esse tipo de filme. E é isso, eu acho que é um filme muito legal, eu acho que com certeza vai ter um segundo, não sei se um terceiro, mas acho que o segundo com certeza vai ter. Então eu acho que é isso, é um filme nota 7, um filme divertido, vale a pena assistir, eu recomendo. Eu vou dar uma nota 8 milus para o filme, né? A expectativa tinha sido um pouco elevada, né? Até pelo fato do filme estar estreando aqui bem depois de ser lá fora, né? Então a gente já tinha bastante informação sobre como era o filme, as opiniões, né? Então a expectativa, pelo menos para mim, desse filme era alta. Vendo no cinema, realmente eu vi que conseguiu, se não assim, superar minhas expectativas, né? Como, por exemplo, foi um Cavaleiro das Trevas que eu fui esperando uma coisa e conseguiu ser melhor ainda do que eu esperava. É, o filme conseguiu tratar bem toda a parte do Hergé, né? Essa homenagem mesmo a todo o trabalho do Hergé, né? A toda a história, toda a cronologia do Tintim. Tem as partes engraçadas, tem as partes de ação, tem bem os personagens, né? Tem, como eu falei, a única coisa que realmente pra mim pegou um pouquinho na parte dublada é a voz do Capitão, mas é porque eu cresci mesmo vendo aquele Capitão da Nelvana, né? Aquela voz do Isaac. Mas pra mim o filme é muito bom mesmo. Eu acho que é um filme que vai ter mesmo o segundo. Acho que o Spielberg vai fazer conseguir a trilogia dele, né? Do Tintim. Pra mim é um filme que conseguiu me fazer sair do cinema muito satisfeito com o que eu vi. Então dou uma nota 8 pra ele. É isso aí, então. E se você concorda, discorda, gostou, não gostou, esperava mais, não gosta do Topete do Tintim, não gosta do Milu, acho que tinha que ser outra raça de cachorro, tá aí o nosso espaço de comentários, o nosso e-mail, quadrincast@quadrim. Mas mandem mensagem, seus filposteiros de água doce, comigo borrascas. E se for igual ao nosso, a gente lê. Se não, não.